O mundo agora é pop. Ou melhor, é super pop. E solta a batida forte do Norte! Agora o problema é com todos nós. Então joga o bracinho pra cima. Só quem tá feliz. Só quem tá feliz. Joga pra cima. Joga pra cima. Bora, maninho. Bora, Edson. Sumindo, literalmente. Sumindo. Primeiro, obrigado, prefeito Paulo Henrique Gomes, por cumprir essa promessa. Ano passado ele prometeu aqui que o pop voltaria. E nós estamos aqui, minha deputada Paula Gomes. O águia chegou. Agora recebe aí com toda a energia. Mãozinha pra cima pra botar essa energia pra cá. Quem é de Salinas? Põe a mãozinha pra cima porque é aniversário de vocês. E faz 5, 4, 3, 2, 1, e agora! Acende hidrogênio! Pera aí! Acende hidrogênio! Pera aí! Acende o álcool! E libera fogo agora! Everybody's going to the party, have a real good time. Endoida! Endoida! Endoida! Parabéns, Salinas! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida! Hey! Oh! Mais púrpura! Explode o bagulho! Mais pólvora! Joga o bracinho pra cima e bate na palminha, e bate na palminha. Só quem tá feliz, só quem tá feliz. Bate na palminha, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Olha aí, Alisson! Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela escuta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Voltou pra quem? Eu tô gostando de uma prostituta. É o quê? DJ Mohan que tá tocando. Tô de rolê com a prostituta. Ai, e aí, meu amigo, mais um paparazzo. Você não poderia deixar de vir hoje aqui cobrir o aniversário do nosso querido município de Salinas. E Salinas é com S, S de super pop, S de sucesso, S de simplicidade, S de Salinas! Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é o complexo da pena. Só quem sabe canta. Vamos pra gaiola. Diz aí. Bigode fininho, cabelo na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Doente de amor, não ganhei remédio na vida noturna. É o Capitão Henrique, já aqui com a gente, meu capitão. Obrigado, obrigado, obrigado. É muito bom estar junto com vocês. Alô, Pedro Lopes. É baile de favela, que a sua filha gosta, vai, vai. Seu cabelo te dá bastapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Segue o líder! Segue o pop! Elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem-se embora, Kiki, hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Bora, Matheusinho, Matheusinho, da festa do WhatsApp. Tá com a puta, tá estribado, meu irmão! E o DJ Novang tá tocando! Deixa os caras de Santa Catarina pra lá. Aqui é o seu lugar, papai. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Joga essa mãozinha lá em cima, dá um soquinho no céu. No céu, no céu, no céu, no céu, no céu, eu quero ver. No céu, no céu, no céu. Só quem tá solteiro aí. Só quem tá solteiro aí. Só quem tá solteiro aí. Só quem é de Salinas. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Dá-lhe um soquinho com a mãozinha, dá-lhe um soquinho com a mãozinha pro céu, dá-lhe. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Bora, bora. Só que tem som de bombodinho, tá no paradinho, quebra de latinho. Agora te vira. Pressiona pro ao som desse pontinho. Vem cá no paradinho, quebra de latinho. Pressiona pro ao som desse pontinho. Vem cá no paradinho. Ferve meu sangue. E toda a equipe aí do Informe Salinas.com.br. Ellison, aquele abraço aí. A equipe do Informe Salinas.com.br. Botando todas as imagens do aniversário de Salinas. 118 anos. A Amazônia Atlântica do Brasil. Mostra o Ellison, mostra o Ellison, mostra o Ellison. Mostra o Vitor, mostra o Mandinho. Mostra o Agatha. Bicada, bicada! Mostra o águia dando bicada, bicada! Coisa mais da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Idiota. O que que ela é? Idiota. O que que ela é? Idiota. O que que ela é? Idiota. O que? Idiota. O que mesmo? Idiota. Ih. Idiota. Tomo chifre pra caralho e quer sentar na minha pirata. Quer sentar, quer sentar, quer sentar na minha pirata. Quer sentar, quer sentar. Pega ali mais um, pega ali mais um. Meu amigo Edi, o Edi do Pop tá na área, garoto. Com todo o charme, sobe aqui na escadinha do sucesso. Aí, deixa que eu seguro. Vai lá embaixo pros homens, bora ver se eles levantam. E desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas e invadimos de pedreiro. E comemo varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemo varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemo varai xereca. Cheguei, oi, oi, cheguei. A festa vai começar, meninas, vem uma por outra. E por aqui, meu parceiro, passa a visão, passa a visão. Meninas, vem uma por outra. Fala, Adriano! E o Nilson Bala também tá aí com a gente. Valeu, Nilson Bala. Direto de São Miguel do Guamá. Aquele abraço, maninho. Obrigado pela vida, viu, garoto? E o melhor de tudo é a galera do Mini Shopping! Deus, sempre vier. Explode o bagulho. Fernando do estúdio Super Eletrizante do Acará. E a família do restaurante regional, sempre aqui com a gente, recepcionando Heraldo, Eliana, Edi, Edivaldo. O cachorrão tá aí, tá? Alô, cachorrão! Bora esquentar o bailão agora, bora lá! Bora esquentar! Bora esquentar! Quem é que tá solteiro? Joga o bracinho pra cima, só quem tá solteiro. Só quem tá solteiro. Agora quem é que tá casado aí? Quem tá solteiro, joga a mãozinha direita e dá um tchauzinho. Dá, dá um tchau. Dá, dá, dá, dá tchauzinho. Vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É e a nossa amiga Carol Lanches. Aí, Carolzinha, Carol Lanches, lá de Capanema. Tá aqui com a gente, obrigado pela presença. Sempre dando uma força pra família Pop. A mulher dos lanches aí da cidade. Alô, Carlos! Alô, Carlos! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só puta, mochila nas costas, radinho na cintura. Ganhei uma fonte do Jefferson Popinho. Mochila nas costas, radinho na cintura. Por que ele põe assim trás, desse jeito? Puta, mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta, só caçando, só caçando. Bora, Renato! Puta, Renato Reis! Meu irmão, ele veio mesmo. O meu marido maluco, lá do Malucos Lanches, tá juntinho com a gente. Bora, bora, malucos. É nós, papai. Ele e a sua Carlinha maluquinha. Felipe do Leilão também. Valeu, Iago Machado. Alô, Mauro e a família Dinã. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. qual é que tem mais talento? Qual é? Qual é que sabe mais? Vai começar! Vai começar o combate! Um, dois, três, vai! Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Meu amigo Labraia! O Labraia Pop! Rapaz, foi passar o Ciro em Belém, arrebentou no show do Pop, meu irmão! Alô, Labraia! Isso aqui é paixão! Cadê o que bota, meu irmão? Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Tá rolando até coreografia ali do Kleber Leal com o Heitor Pai. E também junto com o Carioca. Até coreografia, um na frente, outro atrás. E meu irmão, bora pra cima! De Salinas. Vai, vai! E qual que tem mais talento? E qual que tá mandando mais, Anaí? Já estamos ao vivo, hein? Já estamos ao vivo pela página do informesalinas.com.br. Estamos ao vivo aqui, a galera toda aí sendo vista pelo mundo todo. Mostra aí, mostra aí. Aniversário de Salinas é o Pop, vamos lá. Joga o braço pra cima, quem é filho de Deus, joga. Joga o bracinho lá em cima assim, só quem é filho de Deus. E agora, joga as duas mãozinhas pro lado e pro outro, pra ficar lindão. Vai, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Olha como tá bonito, ó. É isso que a gente quer. Todo mundo no sincronismo só, trazendo alegria. E você também, Biel. Ó! Oh! Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Essa aqui vai pra quem já chutou o balde alguma vez. Seria duvidado que tu é capaz. Então você chuta o balde, nós mete o louco. Cê é dia de baile, vai, olha o truco. Vai, vai! Tu vem ficar comigo só por um momento. Segue o líder! Sentimento tão desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai travando o tirururão. Pensa que fica dividida, tá com a boca tu que vem com ti a vida então. Desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, vai, Alisson aí, maninho, meu amigo Pião e o Brevo. Galera da empresa lá de Capanema, da bodega de Capanema. Muita gente de Capanema hoje aqui, no aniversário de Salinas, DJ do Tornado, que já tocou, já fez a onda dele, tá aqui com a gente, Pedro Lopes e o DJ Lohan. Então sai, sai, sai da minha frente, sai. Sai, sai da minha frente. Bora, DJ. Hoje eu vou dar trabalho. Vai rolar bolo ou não vai? Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então, então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu, balançou, bateu, balançou, bateu, bateu. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem só bifumaça, é só de raça que sabe jogar. Mente milionária no merece a gente anunciar, né? Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Esse cara vai estar com a gente dia 1º, dia 1º de novembro, no Halloween, Belém do Pará, lá na Via Show. Esse cantor vai estar com a gente aí, Elison! É o Pecadelas, mano! Que isso, gostosa, lá vai, tu gosta. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele. Libera, beijão. Que tu gosta, tu quebra de lado, empina pro alto. Que isso, gostosa, lá vai, tu gosta. Tu toma na hora, nós tira, nós bota, tu desce, é bota, essa é a proposta. Bola, essa é a proposta. Exclusão Esporte, então com a gente. Quem é que não deve nada pra ninguém, bota o bracinho pra cima, só quem não deve nada pra ninguém. Quem tem mais de 18 anos também, bota o bracinho pra cima, bota. E agora, só quem tá solteiro sai no chão, sai, e doida. Isso é o quê? Isso é trip e som de do boys. DJ Guga, dê um papo, filhote. Vamos começar de jeito certo, então deixa eu falar como é que é. Vou fazer uma pergunta para todas as mulheres. Mulheres que estão presentes, escuta o que eu te digo. A mulher que quer que se foda seu ex-namorado, abre a boca e dá um grito. Coisas da vida. Tu é doido, Luna. Somente quem tá solteiro faz barulho, por favor. Vem. Aê, eu nem sei de que é essa festa. A festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra e comemos várias xerecas. Várias xerecas e comemos várias xerecas. Eu quero ver só os solteiros cantando com força, só os solteiros. Cheguei. Oi. Cheguei. E a festa vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Aí, Alisson e Maninho. Um abraço, meu amigo Hudson. E o Renato Reis aqui do nosso ladinho. Bem ao lado da asa do Iron Fogo Super Pop Live. E eles estão dando picada com o bico do Iron, meu irmão. Hudson, Renato Reis. Junto também com o DJ Lohan. Pode crer. Falar em Lohan, sábado 16 de novembro. Lá no Teco e Capanema, tem DJ Lohan, vai ser loucura, galera, mas o América Live, toda a galera convidada, filma aí! Era aniversário dela, com minha dona, como foi essa festa aí? Comi, bebi, trazer, não gastei nada, comi, trazer, não gastei nada, e o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa, e o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa, e o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Aê, o DJ Guga tá tocando, o bagulho tá pesadão, Ângelo Pimentel, o bagulho tá pesadão, somente quem tá solteiro, abre a boca e dá um gritão, vem, tudo tchasco, tudo tchasco, bora, Pedro Lopes! Presente com a gente, Ângelo Pimentel, dona Valéria, bota mais Moura, vem, mulher, vem. A loja Moura Variedade está com a gente, está em Salinas, obrigado! Vem gostosa, mexendo o peito, balançando a bunda também. Mexendo o peito. Eu passando Toninho, eu passando Toninho e o Paulinho da equipe nós de Castanhal e o Toninho em Salinas. É o pop, papai. Olha como ela tá toda gostosa. Olha o Éder da Nike lá do Marajó pro Super Pop. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma, bota a mão pra cima e quem sabe canta. Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais. Pera aí, bora fazer assim um pouquinho pra galera, todo mundo. Um pouquinho de cada, Alisson. E você fala por aí que não. Já tá me doidando, né? Ó, dá lá no romance agora. Eu era só um ancião, uma distração. É pop! Só diversão, o nosso combinado. Rio de Janeiro, Gonçalo Rodar, quero da Pera, no Maranhão, vai! Cheiro de amor. Eita, meu microfone. Aí na madrugada, aí vi que tava errada, errada, desesperada. Louca pra me encontrar. Alô, Bruninho Show, divulgações. Juninho Considerado e a sua esposa, Giane, Samara Larissa, João Everton, Barbearia Marambaia, todo mundo aqui. Um abraço! Joga mais essa aí, bora ver, vai. Quem curte, canta-se bem alto, ó. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Essa aí do Maluco de Lanches pra Carlinha, Ellison com muito amor. Alô, malucos! Tchau. Oi. Fica com Deus. Ele vai ficar muitas vezes contigo, boa noite. Sentimento seu nenhum. Lembra a gente no começo da minha língua dando voz. E a minha amiga Tati lá de São Francisco também. Alô, Tati! Bora pra cima, domingo! Lembra a gente no começo da minha língua dando volta do seu beijo. Volta a ser como era antes. Depois eu volto com meus... Ah não, a parada tem que ser assim comigo, ó. Quem gosta do batidão, joga o bracinho pra cima. E quem gosta de marcante também, joga soquinho pro céu. Abre a tua gelada e toma essa. É o som pra todas as idades. Isso é fato. Aí que bota! Um abraço pra você! Você faz parte dessa história junto com a gente, que bota! Não te encontrei. Ele sempre deu muita força aí pro Paulo Henrique Gomes trazer o pop aqui! E o povo quer! O Paulo Henrique faz! Soquinho, segue! Segue o líder! Bigas Balde e Banda Melodia. As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou longe de você. Soube o que é o amor, guardia de fogo, fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar, com os cunhados. Um abraço! O Valdeci Dias e o Emerson Soares e o Jairo Soares e o Miguel, rapaz, toda a galera aí dos atrevidos lá do Jararaca, tá todo mundo tomando todas, hein? Forte o sentimento que tenho por você. Oh, aí o Pedro Lopes, aí Ellison, mandando CDs pra galera através aí do Zeca da Joia, mixagens dele, jogando pra galera CDs. Aí não é ao vivo, é gravado, mas vale o presente aí do Mercadinho Atalaia, do meu amigo Pedro Lopes. Joga CD pra galera! CDs! CDs! mais. Ânimo aí, papai, tá muito desanimado. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. E a distância? Essa distância me mata. Segura que eu quero ver. Eu quero ter você de novo aqui. Porque não diz o teu nome. Eu quero te amar e ser feliz e dizer a você do meu amor. Por quê? Porque me abandonou. Os mascarados. Banda VIP. Você, alô, Clevinho Melo, abandona a gente, mano. Cadê o corno? Cadê o corno? Já foi? Cadê o corno? E olha aí, galera, vem aí, os 12 anos do site Informe Salinas, fundo.com.br. 12 anos do site Informe Salinas, vai ser dia 14 de dezembro. E eu já estou convidado pra esse festão. Fim de semana, chega a noite, é um convite. Toda a galera. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. O Super Pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar, com você vou dançar. Quero voar com H. Subiu! E subiu com H. Vou voar. Subiu! E subiu com H. Vou voar. E subiu com H. Vou voar. E aí, Paulinho? É o águia, é o nosso, maninho. Equipe nós! É o águia, é o águia, é o águia. Vou voar com o águia. E a equipe São Pedro, Hi-Fi, Uai, Jabota também, Porquinho, Leonel também, o Platô, Chicória também, o Ian Medalha, Jefinho Silva, Mortadela tá vacilando também, estão curtindo o Pop Live em Salinas, digo força. E a gente agradece com todo carinho a direção do evento, que realmente não deixa a desejar. Foram três noites de muita emoção, de várias atrações, e o horário já está passando aqui. Já estamos 3 horas da manhã, o horário que é determinado aí pelas autoridades. E a gente agradece de coração em nome de toda a direção. Olha, parabéns. Eu não tive oportunidade de cumprimentar o prefeito, mas leve os parabéns para ele. Nesse momento tem gente gravando aí, inclusive. Leve os parabéns para ele. Para a deputada Paula Gomes, que a gente tem acompanhado o trabalho dela na Alepa aí. Realmente maravilhoso e tem trazido muito recurso aí, não só para as Salinas, mas para toda a região. Parabéns mesmo, viu? Que vocês aí continuem sendo sempre uma equipe unida, abençoada por Deus. Elison, agradecer também com todo carinho essa segurança maravilhosa aqui, ó, de coração, que realmente faz aí a segurança do evento e que sem eles, realmente, está aqui um evento maravilhoso em Salinas que mostra que aparelhagem é festa, é show, é isso aí, ó! E claro, Juninho, nunca deixando de agradecer a todo mundo que veio se divertir. Que exemplo positivo, é isso que a gente gosta. A galera em praça pública se comportando, brincando de verdade e mostrando que as nossas aparelhagens sabem de fato fazer uma festa bonita pra todo mundo. E aí, meu capitão? Olha o Pedro Lopes! É o Henrique Edson, velha guarda, tem que respeitar! A Tainá, Manoel, também Cisne, Renan, Mel, também aqui com a gente, curtindo o Super Pop, obrigado! Os Caixa Baixa de São Jesus, de Bom Jesus, e Eduardo Souza, Júnior Santos, Juliandro, no finalzinho, no finalzinho, no finalzinho. Olha o que ele vai fazer! Olha o que ele vai fazer! Olha o que ele vai fazer! Hoje é aniversário do nosso produtor de marketing, LG do Pop, pelo LG! Tudo de bom, pai? Muita saúde! E a gente pede que o Papai do Céu sempre te abençoe e que você sempre esteja aqui com a gente, viu, meu irmão? Todos os finais de semana, todas as horas, todos os momentos de sua vida. Parabéns e daqui a pouquinho eu pago uma pra nós. Te amo, eu quero ficar com você. Ninguém te ama como eu te amo. Eu quero. E quando faltar alguma coisa da nossa parte, que a paixão, que o coração fale mais alto. Sempre! Vai pra ti, Danadinho! Muita paz, mano, muita paz, sorriso no rosto. Salinas, parabéns, Salinas! Todos os anos, hein, gente? Aqui no Saúde comemora. Nossa garotada lá de Mocheiro também aqui. Equipe garotada. O Éder da Nike, mostra ele aí. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá no Pop. Só mais essa, só mais essa. Você me perdeu e agora chora. Juninho, obrigado, mano, obrigado, Salinas. Mais uma vez a gente agradece encarecidamente, carinhosamente a todo mundo que veio e se divertiu de montão. Valeu, Salinas, mais um ano a gente aqui fazendo a alegria desse nosso povão aqui de Salinópolis, né, mano? Obrigado, Mexinhas. Mexinhas, só no nome, eu sei que você não é o Mexinha, não. Vocês estão de boa, curtindo Pop Live. Edson, tem músicas que a gente não pode deixar de tocar no nosso show. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, ó. Sim, bebê. Meu maninho preto de São Miguel. Ele chegou aos 45. Obrigado, meu quando Deus. Te encontrei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora. Eu fico alucinado, louco de paixão. Vai, meu parceiro Danilo, da família real. É real, é Pop! Juninho, Vitor, todo mundo, tamo nós! Sempre! É de coração! Faz um S pra mim, louco por você. Eu aqui de fogo, vou te ver. Faz um S pra mim, faz um S. Agora que era a hora, agora que era a hora. Pedro Lopes, obrigado, Pedro! Obrigado, Pedro Lopes, obrigado, meu empresário Pedro Lopes, obrigado de coração! Você ao lado do capitão, papai! É o Águia de Fogo!